Feliz Páscoa para todo mundo. Você pegou. Queria mandar um abraço para todos da família Tupi, agradecer o convite novamente. Coisa boa você estar aqui. E para as pessoas que acreditam em Jesus, que é amanhã. Isso. Jesus viveu e morreu pela gente, né? Que vivamos amanhã por ele. Amém. Doutor Amém. Rodrigo Pego, doutor Edmilson Migóvis, que voltam ao nosso programa. Eu volto já já, até já. Programa Francisco Barbosa. Você não está sozinho. Quem ouve Francisco Barbosa sabe sempre o melhor caminho. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento? Vira o problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. De volta, meu amigo. Aliás, antes de você falar, Paulo Lage, segura aí. Não precisa parar o helicóptero, não. Pode continuar voando, mas espera só um pouquinho. Seu Instagram, doutor Pego, para quem quiser falar com o senhor. @orlrodrigopego. Tudo junto. @orlrodrigopego. E doutor Migovski? @dr.edmilsonmigovski. Edmilson com Edmilson, aí com I. Migovski faz fácil de entrar depois, que o Migovski é M-I-G-O. Então, @dr.edmilsonmigovski. Obrigado, senhores. Agora sim, Paulo Lage, e o trânsito no Rio, me conta aí, meu amigo. Conto sim, Barbosa. Começou a piorar um pouco a linha vermelha. Ali no trecho do Caju é onde a lentidão está um pouco maior no sentido centro, mas é algo bem pontual. Já melhora mais à frente na passagem pelo elevado Rufino Pizarro. Mais cedo tinha uma manutenção acontecendo no elevado Paulo de Fronten. Tá aí o motivo, inclusive, da movimentação seguir mais complicada no meio da manhã de hoje. Agora o motorista já não enfrenta mais lentidão seguindo para a Zona Sul. Quem está chegando ao centro do Rio, Avenida Presidente Vargas, permanece a lentidão na pista lateral. Para quem está no acesso da Avenida Passos, tudo isso para quem vai no sentido Candelária. É hoje o 4 do 4 do Mercado Livre. TV 55 polegadas de R$2.599 por R$2.159,10 no Pix. Compre já no app. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui na Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Na Real Pax não tem pegadinha. São mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800-703-0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap, 0800-703-0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Páscoa da economia. Uma mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz de um migote, R$17,95. Feijão que caldo, R$5,79. Azeite máximo gusto, R$24,90. Filé de costela maturata, R$49,90. Filé de frango Rivelli, R$17,98. Linguiça churrasco pedigão Seara, R$16,98. Trumete, R$11,98. Pernil, R$13,98. Filé de salmão prêmio Boa na Pesca, R$49,98. Filé melusa full, R$21,98. Brama duplo malte latão, R$3,99. Brama lata multipaque com 18, R$53,10. Cada saia, R$2,95. Antártica latão, 550ml, R$4,39. Lava roupas aço, 1,6 quilos, R$9,99. No app. Rede Economia. Economia é aqui. Ministério da Cultura e Rei Rouanet apresentam 18ª Rio Artes, a Feira da Economia Criativa. Agora mais completa com artesanato, moda, decoração, gastronomia, escola de empreendedorismo. De 8 a 12 de abril, Expo Rio, ao lado da Prefeitura do Rio. Compre seu ingresso pelo site www.feirarioartes.com.br. Vem aprender a empreender e aumente sua renda. Rio Artes, a Feira da Economia Criativa. Realização Lojas Caçula e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Bombom Garoto, 220 gramas, R$9,99. Chocolate Lacto, 80 gramas, R$6,49. Ovo Barbie ou Hot Wheels, R$56,99. Ovo Lacta ao leite ou Diamante Negro, número 15, R$37,99. Domingo, lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, Niterói, Rio do Ar, em Campo Grande, Recreio e São Gonçalo, até 8 da noite. Vai lá! E manda bem. O povo fala. O povo fala mesmo. Tereza Godinho, quem faturou hoje nosso presentaço? Como é que foi isso aí? Barbosa, quem vai levar hoje o ingresso para poder passear no bondinho, no trenzinho do Corcovado, e vai poder levar um acompanhante, depois ir almoçar ou jantar no Abraço, é a Iva Tavares, de Botafogo. E dos nossos ouvintes, Barbosa, eu fiquei assustada, tá? Por quê? Por quê? Ninguém quer ir pra Lua. Assim, 99% não quer ir pra Lua. Não quer. A outra, olha, e as histórias são as melhores. Aqui, Dona Ivete disse que só iria se o Roberto Carlos fosse junto. Oh, meu Deus. Que ela é muito fã. A Cida iria porque ela adora a Lua. Então ela iria, a Cida era uma das que iria. E a Glória só iria se tivesse certeza que fosse encontrar com São Jorge. Oh, meu Deus do céu. Senão... Sem dragão. Não, ela não citou o dragão, mas eu acho que o São Jorge e o cavalo já tava bom pra ela. Tá bom, tá bom. Olha, mas as histórias são as melhores. A maioria não iria. Todo mundo preferia ficar aqui no planeta Terra, que quieto aqui, que tá tudo bem. É. E a outra minoria iria. Mas o que eu fiquei estarrecido é que a maioria esmagadora não acredita que o homem pisou na Lua em 1969. Ai, ai, ai, ai, ai. Entendeu? Aí tem um que falou assim: ah, é, as pessoas acreditam em disco voador, mas a imagem que foi mostrada e tudo mais, eles não acreditam. Ah, tem gente que é cego. Mas dá tempo de colocar... colocar a Dona Iva. Dona Hilda. Iva. Dona Iva. Diga aí, Iva. Gente, bom dia, família Tupi. Gente, de jeito nenhum. Ia trocar as belezas naturais do Rio, aquela vista maravilhosa aos pés do Cristo Redentor. Nossa, aquele passeio maravilhoso no bondinho. Pra ficar trancada numa nave espacial, né? Eu não sei nem o que vai acontecer se eu volto pra essa terra. E se o banheiro vai funcionar, de jeito nenhum. Esse detalhe, é verdade. Iva, obrigado pela participação. Ganhou aí um par de ingressos pro trenzinho. Mais um almoço ou jantar no Abraço do Norte Shopping. Tereza Godinho, obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Bom fim de semana, boa Páscoa para todos. Que o coelhinho passe na casa de vocês, levando muita saúde, muito amor, ninho e muito amor. Amém, para você também. Olá, alô, é parabéns para você. Luiz Gustavo Águeda, durante muito tempo, produtor aqui da Super Rádio Tupi. Meu amigo, um abraço, feliz aniversário. Lilian de Cabo Frio, Jaqueline Matos de Campo Grande, Elânia Azevedo da Vila da Penha, Thaísa Coelho de Vigário Geral. Deixa eu mandar um abraço pro Vitor de Realengo, diz que nasceu ouvindo a Tupi. Pra Juliana Chaves, Iraci, Evanilda, todos da família Lourenço em Caxias. E pro Edilson Rocha, que tá em Sergipe, é fã da gente desde a Rádio Globo. Caramba, tamo junto há muito tempo, hein, Edilson? Um abraço pra você. Tá na hora de ir embora. Feliz Páscoa. Obrigado ao C. Ferreira na sonoplastia e todo o super apoio dos amigos e companheiros da Super Rádio Tupi. Tô indo embora, mas volto na segunda, à 1 da tarde. Fiquem com a Patrulha da Cidade depois da edição de notícias com Valéria Marques, do Sentinelas da Tupi. Feliz Páscoa, família Tupi! A Super Rádio Tupi apresentou Programa Francisco Barbosa. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Hoje é sábado, 4 de abril de 2026. Tupi na frente da informação. Notícias com Valéria Marques. Cariocas lotam Mercadão de Madureira na véspera da Páscoa. Sentinelas da Tupi. Eleitores têm um mês para regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral. Os eleitores que ainda não tiraram o título ou precisam regularizar a situação têm pouco mais de um mês até o dia 6 de maio para resolver pendências na Justiça Eleitoral e garantir a participação nas eleições de outubro. O prazo também vale para quem deseja transferir o local de votação. O atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet no site do TSE. Aqueles que não têm o documento devidamente regularizado podem sofrer algumas punições. Além de multas, o cidadão fica impedido de fazer concursos e assumir cargos públicos, realizar matrícula em universidades, pegar empréstimos e, em casos mais graves, pode ocorrer a anulação dos documentos. Em outubro, serão eleitos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Maria Clara Anselmo para o Sentinelas da Tupi. Botafogo pode ter novidades para enfrentar o Vasco logo mais. O Botafogo enfrenta o Vasco neste sábado em São Januário pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, a equipe tem novidades. O Botafogo tem as voltas do zagueiro Alexander Barbosa e do volante Danilo. Edenilson, que teve boa atuação contra o Mirassol, briga pela titularidade. São 4 jogadores no setor de meio campo para 3 vagas. Assim como no ataque, 4 jogadores disputam 3 posições. O interino Rodrigo Belão comanda o último jogo à frente da equipe. A partir da próxima quinta na Sul-Americana, o Botafogo será dirigido pelo português Franklin Carvalho. A Tupi transmite direto de São Januário, 9 da noite, Vasco e Botafogo, com Luiz Perido, garotão da galera. Comentários de Del Aranha, seleção brasileira do rádio. Thiago Veras para o Sentinela, a Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu claro no Rio e Grande Rio. Agora na Rua Santa Luzia, no centro da cidade, 28 graus. Lua cheia, estação outono. Neste momento, na Praça das Amendoeiras, em Padre Miguel, 31 graus. 11h59. Cariocas lotam Mercadão de Madureira na véspera da Páscoa. Tradicional ponto de compras da cidade do Rio de Janeiro, Mercadão de Madureira recebe neste sábado, véspera do domingo de Páscoa, um público bem grande em busca de chocolates ainda e ovos, com preços mais convidativos. A pedagoga Monique Gonçalves, moradora de Marechal Hermes, além de comprar chocolate, ovos de chocolate, também vai fazer para a família, garantindo assim uma Páscoa econômica, mas bastante prazerosa. A gente vai fazer ovo gourmet para a família, para os filhos, e também deu para comprar alguns ovos que estão com um preço legal. Algumas lojas estão com preço ok, então deu para poder comprar também. Quero saber se você demorou muito assim para comprar, foi uma, foi na outra, rapidamente já bateu o olho, viu que o preço era bom. Sim, a gente foi em duas lojas e uma estava com preço melhor, eu não sei se é promoção, alguma coisa, marca boa, então deu para comprar direitinho. Então ninguém vai ficar reclamando em casa? Não, ninguém sem ovos, todo mundo vai ter chocolate, a Páscoa todo mundo vai estar ok. A Páscoa está garantida? Está garantidíssima. A movimentação só aumenta aqui na Avenida Ministro Edgar Romero. Os comerciantes esperam um faturamento considerável com as vendas. Ciro Neves para os Sentinelas da Tupi. Sábado, Coritiba e Fluminense, Vasco e Botafogo, é na Rádio Forte no Esporte. E vem aí, a Patrulha da Cidade. Aplicativo, no computador, no celular, Twitter, arroba Rádio Tupi, Facebook, Super Rádio Tupi, Instagram, arroba Rádio Tupi, YouTube, Tupi Esportes e Rádio Tupi, e site tupi.fm. Em qualquer lugar, de várias formas, segue a líder. Tupi, sempre ao seu lado, cada vez mais perto. Patrulha da Cidade. Oferecimento OSBI, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 2626-8000. Aumente o seu volume. Na Super Rádio Tupi. A patrulha. Vem aí. Patrulha da Cidade. Pra quem tem fraco, um programa forte. Garcia Duarte. Com licença, é Garcia Duarte aqui. Tupi. Anunciando pra você aí. Família Tupi. Que está entrando no ar o show de notícias da Patrulha da Cidade. Programa que você, prezado ouvinte, há exatos 66 anos, tornou líder em sua audiência. Destaques, Patrulha da Cidade. Meio-dia e 2 minutos. Mais uma noite de terror na Vila Sapê. Traficantes usam até drones e granadas em disputa por território. Acontece hoje o sepultamento do motociclista morto por uma linha chilena em Cascadura. Dados mostram que denúncias de uso de cerol mais que dobraram em um ano. Há galhos que vêm para o bem. Casal em crise. Boa tarde para você também. Casal em crise fica unido pelos cornos ou chifres. Criança de 11 anos sofre bullying e é obrigada a comer fezes de cachorro em São Gonçalo. E mais, traficante do TCP é agarrado durante a operação na zona oeste. Bandidos quebram a cara ao enfrentar a polícia em Japeri. Isso tem que acontecer em algum lugar. E a gente está aqui para noticiar. Afinal, é boa notícia para a sociedade. Estas e outras serão destaques do nosso programa. E como sempre, já está no ar, do nosso jeito e com força total, total, total. Verdade nua e crua. Os fatos policiais do dia a dia. Aqui na Patrulha da Cidade. Olha o Garcia Duarte aí, gente! Atenção, tô chegando, vem comigo, Brasil! Alegria do Garcia é. A alegria do Garcia traz a esperança que a gente quer. Até uma da tarde. Garcia Duarte é a voz da amizade, da paz e da fé. Graças a